diante do teu altar, eu vou me declarar, teu nome exaltar. Quero te entronizar, meus lábios vão cantar o que tu és pra mim. Vou te louvar sem fim. Louvo porque és a minha força. Louvo pois nasci pra te adorar. Louvo mesmo em meio à provação. Louvo a ti de todo o coração. Louvo porque és meu salvador. Louvo pois minha vida transformou. Louvo pois eu quero te sentir. Derrama tua glória sobre mim. Amém, amém, amém, amém.